olhos frios. Você brilha em sua arte. Eu lutando preso a prazos, mas o amor não vê barreiras, vê apenas o que parte. Caminhos tão diferentes, pressão em cada olhar, mas eu sonho com a gente, no silêncio a nos guiar. Diferenças que nos cercam, mas meu coração é seu. Na revolta e na tristeza, aceito o que é meu. Com coragem pra amar, vamos além, vamos sonhar. A esperança é a luz que nunca vai se apagar. As noites em claro, desabafos. Nossos mundos se entrelaçam. Você pinta meus medos, eu teço as suas traças. Cada riso um passo na dança da nossa luta. Caminhos tão diferentes, mas unidos pelo desejo. Nessa luta eu te quero, com todo o meu ensejo. Diferenças que nos cercam, mas meu coração é seu. Na revolta e na tristeza, aceito o que é meu. Com coragem pra amar, vamos além, vamos sonhar. A esperança é a luz que nunca vai se apagar. Se a sociedade gritar, se o mundo não entender, nosso amor é a resposta, e só nós podemos ver. Na aceitação das falhas, na beleza do nosso ser, vamos juntos enfrentar o que o destino quiser. Diferenças que nos cercam, mas meu coração é seu. Na revolta e na tristeza, aceito o que é meu. Com coragem pra amar, vamos além, vamos sonhar. A esperança é a luz que nunca vai se apagar. Caminhos entrelaçados, ecos de um amor sincero. Entre a arte e o mundo, nossos sonhos eternos. Caminhos entrelaçados, ecos de um amor sincero. Entre a arte e o mundo, nossos sonhos eternos. Caminhos entrelaçados, ecos de um amor sincero. Entre a arte e o